Eu vou me jogar, vida é mais que lazer, tá no erro, não fode. Ninguém falou, foi questão de aprender. Rap proceder, vim do lado forte. O jogo virou cuzão, te falei, não adianta, não fode. Meus manos eu sei quem são, meu parça não fode. Eu vou me jogar, vida é mais que lazer, tá no erro, não fode. Ninguém falou, foi questão de aprender. Rap proceder, vim do lado forte. O jogo virou cuzão, te falei, não adianta, não fode. Meus manos eu sei quem são, meu parça não fode. Fácil olhar, pode fazer. O dobro então demora. Qual corre cê faz, confiança atrai. Vingança pra alguns revigora. Cê pode se achar o bicho solto, mas solto é quem tá no relento. Tem uns que tem grana, eu nasci cheio de gana, sabendo usar tá valendo. Uns anos atrás outras fita, aqui tudo muda acontece. A gente tem o que merece, mas não é toda muda que cresce. Não custa sonhar, é verdade. O real tem seu preço de fato. Em termos de moeda é pouco, mas pra conquistar custa caro. E cada qual sabe o limite ou fronteira que impede o alcance. Então me explica como cai no erro se nós desde cedo tá de olho no lance, hein? Falhamos demais, formas naturais, e ninguém se cobra pra onde isso vai. Não é segredo mais, sem honra e sem paz, vagabundo chora. O vento sopra, passa o tempo, tudo vai. Quem vem não liga a mínima. O rap cobra, tamo vendo. Quem não ouve, a vida mesmo ensina. Na rua é só bola do olho, e piolho aqui não faz ninho. Eu vi uns pagando de rhodes, pra vir resumir pianinho. Eu vou me jogar, vida é mais que lazer. Pra crescer precisamos de espaço. Meça seus passos além das palavras que insiste em desejo. Limpa a luz, eu desenho por cê. Tá nervoso, então conta até quatro, que antes do três eu te faço entender. Eu vou me jogar, vida é mais que lazer, tá no erro, não fode. Ninguém falou, foi questão de aprender. Rap proceder, vim do lado forte. O jogo virou cuzão, te falei, não adianta, não fode. Meus manos eu sei quem são, meu parça não fode. Só maldade e a droga comendo, vai vendo quem que sai por cima. Só tirando o soro do veneno, o bonde da caneta assassina. Tá virando só quem é tá vendo, não tem propaganda nem mídia. Vitina mais luto, um verso, dois soco e o rap real contamina. Quem flaga os reais sabe o que é sem massagem e o que quer dizer. Os tempos mudaram, eu não sou salve sabotagem. Que bom reviver, meu filho, minha gangue é meu sangue. Não tem vaidade, nem nunca vai ter. Vivemos no mundo porco, nada que é novidade. Se não viu, vai ver. Eu vou me jogar, vida é mais que lazer, tá no erro, não fode. Rap proceder, se não vou, vai vir. Eu vou me jogar, vida é mais que lazer, tá no erro, não fode. Eu vou me jogar, vida é mais que lazer, tá no erro, não fode. Ninguém falou, foi questão de aprender. Rap proceder, o jogo virou cuzão. Meus manos eu sei quem são.